delinquente, devasto, álbum precisão, projeto artefato, gladiadores urbanos. Fundamento recriado como no laboratório. Arte da guerra em raciocínio traz um clima meteórico. Artefato explosivo é mão de manipuladores. Microfones, guerrilheiros, assassinos, invasores, corredores. Quebrado um cartunista da discórdia, mostrando seu trabalho e com uma parte dessa história. Traço firme, caricato, poético, soldado. Terceiro mundo lúdico, detrito, estado. Somos fundamentalistas mais do que você sonhava. E nossos versos não tem lona, privações ou acrobatas. Deixar no gelo seu sorriso amarelado. Só destaco o que é importante, o que não presta. Descarto como que me prejudique. Cuspo lâminas em versos, em direção de tudo aquilo que eu detesto. Defeco sobre mentes sujas e padronizadas. Eu não vim pagar de nada, minhas palavras são minhas aliadas. Sem artes cênicas ou apresentações forçadas. Falo o que falo, friso frases que ferem suas fábulas. Fortalecendo ferozmente o núcleo do compasso. Entre dois soldados camuflados, muito bem treinados. É impressionante, é de outro mundo. É degradante, é submundo. Transtornado, solitário, a salvo da promiscuidade. Me adaptando a um outro nível de luta e agilidade. No meu bem mais valioso, poesias temporais. Quebra obstáculo com a força de chuvas torrenciais. Armas climáticas, extinção em série, tornado. Flagelação do corpo, alvo hipnotizado. Estático, olhos em chamas, passo despercebido. No busão, idoso em pé e a puta de fone no ouvido. Puto, eu fico puto com esse mundo. Cacete, a visão corrói a mente. Até a alma entra no porrete. Criogenia, 13 flechas, massacres misteriosos. E o sol nascente nasce vermelho no céu de oros. Demônio de um olho só, invocado em conspiração. Ludibriando a humanidade em tigrânia de formação. Criação em versos, alcançando a dimensão lunar. Gladiadores urbanos, rima explosiva, bomba nuclear. Gladiadores urbanos, rima explosiva, bomba nuclear. Criação em versos, alcançando a dimensão lunar. Criação em versos, alcançando a dimensão lunar. Gladiadores urbanos, rima explosiva, bomba nuclear. Gladiadores urbanos, rima explosiva, bomba nuclear. Criação em versos, alcançando a dimensão lunar. Perversão mental, não vou ficar na defensiva. Seja aqui ou seja na China, essa é a minha analogia. Estrategista, avaliando as probabilidades. Caminho sobre espinho, mas não veto a minha verdade. Prioridade em metas, praça de guerra, ataque aéreo. Prisioneiro da mesmice, me escuta e não leva meu rap a sério. Sigo amolando as minhas facas de caça. Vivo a vida de uma forma meia desorganizada. Sem subterfúgio, barco ancorado não navega. Estouro os cabos dessa merda e me deixa viajar na atmosfera. Grupo secreto, planeta de calça larga. Galáxia sem pensamento, atacando de forma tática. Trágica, tenebrosa, terríveis tanques de guerra. Pancada, sequela e a mente desperta. Vizinho urbano, esse é o início da jornada. Transição submundana na escrita psicopata. Para, minha vida às vezes parece subterrânea. Labirintos transversais que se estendem até a Ucrânia. Tóquio ou Talibã, Mongólia ou Vietnã. O confronto em cada manhã, brutality no Daniel San. Nas dependências do meu cérebro existe o infinito. E rezo pra que nunca me depare mal estado. Clínico, sou reservado, largado, fechado. Prefiro escutar mais pra não ser um alvo interceptado. Originário de um lugar tão panorâmico, meu som é bem harmônico. Tento não ser irônico. A morte imita arte no mic que pega fogo. Asfixia nas ideias, calado ao topo do poço. No octógono da fuga, adversário é sua fraqueza. Busco meus sonhos nas profundas profundezas do meu raciocínio. Entre parábolas versantes, crio o que eu quero criar. E minhas rimas são como diamantes flamejantes. Dois crânios em alta tensão. Claro que a vida leva, mas com sua direção. Elemento surpreso, um guerreiro da antiga civilização. À frente do seu tempo, desobstruindo a obstrução. Arquitetos, terroristas que desenham o caos mental. Seguranças que te dão livre passe para o sobrenatural. Lhe faço slide no telão gigantesco. Em forma da vida, transmitindo as imagens de um mundo bem grotesco. Não é segredo as impurezas que existem. Infelizmente, Deus permite crises grandes, cicatrizes na mentalidade urbana. Só cabeças feridas, não cicatriz. O hip hop é cura, meu ponto de vista. Faço uma visita, turismo pelo inconsciente. Revelando acesso certo pra fuga, mesmo estando doente. Rap não mente, só relata nossas crônicas. Violência no gueto derruba como a bomba atômica. Mesmo rimando em subsolo, permaneço vivo. Se parecia inofensivo, hoje é ostensivo. Joguei migalhas de ideias pelo caminho. Quando me encontrei perdido, facilmente voltei para o abrigo. Não é ridículo, é composto de ideias maciças. Não tá na mídia, mas conserva uma cultura viva. O hip hop, o rap é o rapa das ruas. Instituindo a ideia reta, rotina, rostos da vida dura. Criação em versos, alcançando a dimensão lunar. Gladiadores urbanos, rima explosiva, bomba nuclear. Gladiadores urbanos, rima explosiva, bomba nuclear. Criação em versos, alcançando a dimensão lunar. Criação em versos, alcançando a dimensão lunar. Gladiadores urbanos, rima explosiva, bomba nuclear. Gladiadores urbanos, rima explosiva, bomba nuclear. Criação em versos, alcançando. alcançando a dimensão lunar.